Sael. Deus. Haila. Deus. Deus. Deus viu. Ele viu. Deus viu as águas subirem e a arca navegar, os sonhos falecerem e os fés ressuscitar, e Moisés obedecer e abrir o mar, e por 40 anos o povo deserto caminhar. Deus viu pela maldade humana infância se perderem, corações e mentes por ganância escurecerem, pelas mãos de um menino viu os gigantes sucumbir, e pela fé de Josué as muralhas cair. Deus viu o sangue que Caim derramou de Abel, a falsa hierarquia na torre de Babel, os cães devorando o corpo da rainha Jezabel, e sobre Sodoma viu cai fogo do céu. Deus viu Daniel na cova andando entre leões, três homens na fornalha sem sofrer arranhões, um rei louco e suas rebeliões, Saul entregue a bruxaria e enganações, Sansão perder a força por amor de uma mulher, Salomão perder a vida por não saber o que quer, a agonia de Jó e sua conquista, o prato de lentilha que tirou Esaú da lista. Deus viu Elias que nunca morreu, a coragem de Esté e José que não se corrompeu, Jonas e contra ele pelo peixe ser engolido, o querubim ungido se tornar seu inimigo. Olho que tudo vê, olho que tudo vê, o amor, a paz, a fome, a guerra e a dor. Olho que tudo vê, olho que tudo vê, orai, oremos, pedimos e agradecemos. Olho que tudo vê, olho que tudo vê, o amor, a paz, a fome, a guerra e a dor. Olho que tudo vê, olho que tudo vê, orai, oremos, pedimos e agradecemos. Deus viu e vê até o que ninguém vê, você riu, chorou sozinho e Deus também viu você. Ele viu cada sonho seu até antes de nascer, só não vou te explicar porque você também não vai entender. Ele viu cada cena, cada tiro, cada bomba, viu cada míssil lançado em direção iraquiana, cada inocente sangrando uma guerra santa, viu cada vírus jurando a terra africana, viu fogo em mata, pedra em latas que aquece frio, viu nós cheio de raiva vivendo amores vazios, viu casas indo caixente, sangue manchando a rua, viu menino e o fuzil e as cores do Brasil na bermuda. Mas Deus também viu e vê toda vez que sua mãe ora por você no rolê, 10 vezes mais se você demora, se ela sofreu pelas histórias que ouviu, imagina a dor de Deus que tudo viu, tudo viu. Olho que tudo vê, o amor, a paz, a fome, a guerra e a dor.